Vai! Das quebradas, cadê o CD? Um CD e das quebradas. Quebradas, e aí, das quebradas, mano, pediu pro CD ser com o CD, irmãozinho. Das quebradas. Olha, das quebradas, é aquela música lá. Sou das quebradas, de que verdadeiro ou falso? Quebradas, porque eles vão te julgar, eles vão te julgar. Tem três das quebradas pra nós. Quando eu te conheci, logo me apaixonei. Você sempre tocou meu coração. Ai de mim naquela época, se não fosse você me dando conselhos, trazendo informação, talvez não estaria aqui de pé cantando esses versos pra minhas irmãs e meus irmãos. Só quero entender porque hoje quem diz que ama você faz de você uma competição. Sem vocês, rap não tinha vez. As coisas não aconteciam como acontece hoje em dia. Onde filho de burguês, sonho em ser periferia. Sem CD, sem MP3, sem internet. Vai ver. Vinil é relíquia das antigas. Eu me lembro da batida desde quando era moleque. Atrás da bola e do back, jogava camisa 7. Rap nas fitas cassetes, eu me lembro. Bons tempos. Quando o rap era unidade, não havia vaidade. Pra nós era zoação, que cê chama de freestyle. Sem max, sem maquiagem, levando uma mensagem. Satisfeito quando qualquer era uma caixa de tomate. E hoje, facilitou pra todos, toda mão tem rap novo. Fazendo papel de tolo com cautela e apoio. Sempre perdemos o jogo, usando as rimas que temos pra tirarmos uns nos outros. Quando eu te conheci, logo me apaixonei. Você sempre tocou meu coração. Ai de mim naquela época, se não fosse você me dando conselhos, trazendo informação, talvez não estaria aqui de pé cantando esses versos pra minhas irmãs e meus irmãos. Só quero entender porque hoje quem diz que ama você faz de você uma competição. Quantas vidas perdidas vi o rap resgatar? Quantas pessoas hoje vão nos bailes pra zoar? Por mim cada um é capaz de se policiar. Me aponte um só perfeito e terá o direito de julgar. Todos criaram as regras, não pode isso nem aquilo. Tem que andar de mochila, fazer festa ali na rua. Não pode usar tênis caro, corrente, brinco e pulseira. Cê tá louco, mano, nem pensar. Tem os que pagam de patrão, mas no bolso não tem outros. Tão dizendo que fazem dinheiro, come ovo, rota carne. Os que tem grana e reclama que a vida tá uma zona. E você de que lado cê tá? Quando eu te conheci, logo me apaixonei. Você sempre tocou meu coração. Ai de mim naquela época, se não fosse você me dando conselhos, trazendo informação, estaria aqui de pé cantando esses versos pra minhas irmãs e meus irmãos. Só quero entender porque hoje quem diz que ama você faz de você uma competição.